tudo bom? Eu sou o Fernando Sobrinho e você está ouvindo o Balanço Focado. Eu tenho a crença que as pessoas desejam evoluir para uma versão melhor delas mesmas e meu propósito é ajudá-las nessa missão. Posso entrar? Hoje eu bato um papo com Jason Arenhart de Bastiani. Jason é o diretor executivo da ForLogic, que fica em Cornélio Procópio, no Paraná, empresa que foi selecionada entre mais de 5 mil outras pela Endeavor para um projeto de desenvolvimento. Jason não se denomina um diretor executivo, mas sim o cara que cuida da cultura da empresa. Se acomode aí na cadeira e aproveite. Seja bem-vindo, Jason Arenhart. Falei certo seu nome, cara? Falou. Só que o pessoal esquece, culpa do Ricardo Jordão, eles esquecem o Debastiani. É Jason Arenhart Debastiani. Arenhart, Arenhart, tanto faz aí. Tá acertando Jason, eu já fico feliz. Já fica feliz, tá certo. E o pessoal faz muita piadinha com você quando tem sexta-feira 13 ou não? Cara, já não faz mais, cara, porque eu tive tanto apelido, cara, a galera meio que não acredita, sabe, mas ninguém lembrava desse, porque eu tenho uma porrada de apelido, entendeu, aqui na empresa os caras me chamam de um monte de coisa, então, mas faz piada ainda, pô, sexta-feira reunião com o Jason, sabe, aquele negócio, foda, mas, cara, eu me divirto, cara, eu inclusive me apresento assim, né, cara. Meu nome é Jason, né? O cara olha pra mim e fala, é igual sexta-feira 13, sabe? É. O cara já conectar, porque ele vai pensar isso, entendeu? Então eu já de alguma forma, de cara. Ele, vamos dizer assim, já facilita a vida pra pessoa, né? Então assim, ó, isso, se você for já... falar, é isso mesmo, é igual o cara esse lá. Esse cara aí. Eu sou responsável por cortar custos, então é comigo. Eu corto cabeças, custos e despesas. Só que aí na empresa aqui é o contrário, cara. Eu sou o maior gerador de despesas. É porque assim, você tem que ter um alter ego diferente, né? Então. Tem. Uma outra persona, né? Isso. Beleza. Seja bem-vindo aí ao Balanço Focado, cara. Obrigado aí pelo tempo que você vai doar pra gente aí, pelas coisas que a gente vai conversar e honrar esse tempo que você tá doando, entregando uma coisa bacana para as pessoas ouvirem depois aí e seja produtivo para elas. Legal. Mas diz aí, camarada, me fala aí o que você faz na ForLogic para nós. Então, cara, primeiro eu também espero que as pessoas aproveitem alguma coisa dessa conversa, entendeu? De você eu acho que aproveita, de mim é mais difícil. Aqui na ForLogic eu faço o quê, né, cara? Tipo, sei lá, nunca consegui explicar isso. Primeiro porque aqui na ForLogic a gente meio que tá abolindo todos os cargos, né? Então, assim, os caras perguntam se eu sou o presidente da empresa, o CEO, eu me racho de dar risada. Né? Mas hoje aqui o que eu cuido, faz isso, mas define um cargo aí pra você. Eu cuido de gente, cultura e gestão. Né? A minha principal função é fazer com que a cultura da empresa esteja alinhada com aquilo que a gente acredita como um negócio correto. Né? Então tem várias discussões de valor, tem várias discussões ligadas à estratégia. Eu ajudo o time do RH a desenvolver as pessoas, então eu trabalho muito com gente, né? Inclusive RH é um negócio que eu falo porque senão ninguém entende, porque aqui a gente tem um departamento de gente, entendeu? É. Então eu chamo de RH para os caras de fora entenderem o que é, né? Mas aqui é gente. E eu acho também uma tremenda viadagem esse negócio de querer falar que não, aqui o RH, não, aqui não é RH, aqui é gestão de pessoas, não é o caso, entendeu? Não é o termo que você usa que importa, é o jeito que faz, então, assim, é aquele negócio, cara, não importa a terminologia, importa a verdade. Tá. Então eu faço isso, mas pô, se pergunta, Jesus, quem cuida do comercial? Pô, tem pessoas que trabalham no comercial aqui. E se ele tiver que falar com alguém, fala comigo. Gente, fala comigo. A parte de estratégia, fala comigo. Entendeu? Acaba que eu não faço nada direito. essa história do pato é muito engraçada, né? Todo mundo fala que o pato canta, voa e nada. E anda. Mas não faz nada disso direito. Mas, cara, eu acho que tem gente que faz isso direito pra caramba e o pato acaba ficando sendo uma coisa bonita de ser vista. Eu quero ver você falar isso pra um pato que atravessa um continente voando, que ele não voa, cara. Como é que você explica isso? Voa assim. Tem pato que migra, né? Mas, agora o cara quer que o pato seja um golfinho, cacete, que ele mergulhe, não vai mergulhar. Ele até mergulha pra pescar, mas não mais do que isso. Então, mas eu faço de tudo um pouco, sim. Eu tô envolvido muito com as nossas equipes. eu tenho um trabalho muito forte de empoderamento dos caras e tentar deixar o time trabalhar sozinho, sabe? Eu acho que nós, os fundadores da empresa, a gente atrapalha muito o trabalho. Nós atrapalhamos muito o trabalho. Porque você acaba virando, ao mesmo tempo que você vira uma muleta, né? Tipo assim, vamos falar com o Jason lá pra ver o que ele vai achar. Sabe? Tipo assim, você acaba virando fiel da balança em coisas que... Cor da parede da sala de reunião... Uhum. É, que cor, que carne que vai colocar no churrasco, sabe? É coisa assim que você. É óbvio que eu tenho a minha opinião, assim como você tem a sua, assim como cada um tem a sua, entendeu? Uhum. E a gente acaba atrapalhando muito. Então, um exercício que eu tenho feito cada vez mais é de tentar deixar eles tocarem as iniciativas do jeito deles, entendeu? E estando junto, cara, estando sempre presente pra quando tiver uma dúvida mesmo, sabe? Uma dúvida crítica, a gente poder participar, sabe? Que seja efetivamente aquela que vai impactar a vida da empresa. Olha, isso aqui vai impactar, então peraí, agora tem que ser o Jason mesmo. Mas... Então, mas sabe o que eu acho, Fernando? Eu acho que esse é um erro que a gente comete. Uhum. Eu vou te falar, você vai ver que várias vezes eu vou falar isso, porque tem um monte de coisa que chega pra nós. Por que eu acho que é um erro? Porque se eu ficar fazendo isso, eu nunca vou conseguir tirar férias direito. É. Alguma coisa que impacte na vida da empresa. Eu tenho que ser demandado quando é alguma coisa que eu tenho competência, habilidade e um dom para resolver. Isso. Você tá entendendo a diferença? Por exemplo, é diferente. É isso que eu queria que você entendesse. É diferente, entendeu? Vamos lançar um negócio, a gente não sabe como fazer, entendeu? Eu tenho um dom para inventar maluquice, entendeu? Tudo que é para inventar, isso realmente, cara, eu tenho esse dom. Uhum. Sabe? E uma outra, você fala assim, eu de verdade, eu acho que eu não sou um cara muito habilidoso nem muito inteligente. Confesso pra vocês daí. O Diogo, meu sócio, aqui na ForLogic, o Diogo cuida da parte de pesquisa e desenvolvimento. Ele é um gênio. Gênio, uhum. gênio. O Jack, que é o nosso outro sócio, foi o primeiro estagiário da empresa e hoje é sócio. O Jack cuida da parte de controladoria, programa também, entendeu? Cara, ele também é muito bom. Sabe o cara que você entrega o negócio, ele executa numa perfeição que você fala, velho, que droga, ele faz melhor do que eu. Sabe? Então assim, esses caras são inteligentes. Uhum. E eu não tenho muito essa pegada. O que que eu tenho é uma coisa, eu invento as maluquices. Você fala assim, Jesus, eu invento. Se você pegar esse painel que tem aqui atrás de mim, nessa janela aqui, ó, é um painel que eu inventei. Por quê? Porque eu precisava tapar o sol e ter gestão à vista. Eu não queria pôr uma persiana. Então a gente inventou um painel. Entendeu? Que eu pudesse. Então, eu invento coisa, entendeu? Se você vier visitar o nosso prédio, você vê que ele é tudo cheio de loucura, sabe? Uhum. Tudo maluco. Então, por quê? Porque daí eu gosto de ser mandado pra isso. Aí que eu sou útil. O cara vem perguntar pra mim, pô, gente, por mais que vai impactar na empresa, mas as pessoas têm que se desenvolver pra isso, entendeu? Uhum. Agora, pô, Jesus tem uma coisa que ele vai inventar. Nós estamos inventando um negócio chamado comunidade da qualidade. Nós vamos criar a maior comunidade do Brasil nesse negócio. Entendeu? Nós estamos lançando o projeto. Eu inventei esse negócio. Os caras chegando e falam, porra, como é que você fez isso? Daí agora nós estamos ferrados, tem que nós já lançar um podcast. Não tem que... vai doer pra todo mundo aqui. Dá trabalho. Vai ter vários traseiros ardidos aqui dentro, porque a gente vai sobrar pra todo mundo, cara. Não vai ter ninguém. Vai sobrar pra mim, vai sobrar pros outros. Então, essas loucuras que eu sou bom de fazer, entendeu? E uma outra coisa que eu acho que eu também tenho uma boa coisa é que eu não sei como, cara, eu reúno gente, sabe? Eu tenho uma capacidade absurda de reunir pessoas. E de afastar pessoas também. Chega, tá ligado? Tipo o Mar Vermelho, metade me odeia, metade gosta de mim, entendeu? Mas pra mim tá bom, cara. Metade que me odeia vai me odiar em algum lugar. Metade que gosta fica aqui que eu tenho um monte de coisa pra fazer. É isso. É por aí, entendeu? Mas eu gosto de ser demandado nessas coisas. Quando eu tenho que ou liderar uma maluquice qualquer, ou eu gosto, eu tenho bastante visão. A ForLogic é um fruto maluco de visão, entendeu? Uhum. A gente começou numa garagem, numa república alugada, né? Não tinha nem incubadora no TFPR quando a gente começou, então, sabe, é assim, sabe? Então a gente é completamente maluco, então essas maluquices que eu gosto de fazer. Nossa. Sabe? Quando, e eu pergunto pra todo mundo o que eles acham, quando todo mundo fala que não vai dar certo, o que daí que eu faço? Explica pra nós um pouquinho o que que a ForLogic faz, que tem gente que fala assim, a ForLogic é uma empresa, tá aqui a galera bacana, o povo lá é feliz e tudo. Pô, bicho, o que esse povo faz? O que você produz aí na ForLogic? Bom, ForLogic... Eu sei, mas os nossos ouvintes precisam saber. A gente tem quatro linhas de negócio, cara. A primeira linha de negócio que nós temos é o QualiEx, que é um software para qualidade, excelência e gestão. Então, meu, se você quer implantar uma ISO 9001, se quer implantar uma certificação PBQPH, que é na área da construção, ou uma ONA, que é na área da saúde, qualquer certificação, ela precisa do quê? De avaliação de indicador, de você controlar plano de ação do jeito sistêmico, às vezes acompanhar através de um BSC, ou então você fazer auditoria, tratar não conformidade. Pô, a nossa solução ajuda você a buscar excelência. Eu tenho clientes que não têm certificação nenhuma e também usam o nosso sistema, porque o cara só quer a excelência, entendeu? Uhum. Eu gosto de certificação. Eu acho que a certificação ensina. Eu gosto. Uhum. Eu sou certificado ISO 9001, estou tirando a 27001 aqui na ForLogic, que é a parte de segurança da informação, e depois eu vou fazer 37001, que é anti-suborno. Né? Uhum. Então, assim, eu gosto de certificação, mas tem gente que não gosta. Então, o Qualiex é um conjunto de ferramentas online, mobile, para você fazer essa parte de qualidade, excelência e gestão. E o cara fala assim, gente, controle de estoque, não faço. Nota fiscal, não faço. Por quê? Porque é qualidade, excelência e gestão. Eu integro com o teu ERP, que uhum. vai fazer toda essa parte aí, mas eu não faço isso. O teu ERP tem um módulo da qualidade aí. Eu duvido que você consegue usar, sabe? É uma porcaria, cara. Porque eles colocam aquele negócio pra dizer que tem, sabe? Pra vender um módulo a mais. Só pra então, falar assim, ó, a gente tem. Nós temos. Isso. É. Então, e eu nem questiono. Se o cara tá usando bem e tá feliz, ó, cara, fica com ele. O meu negócio é excelência, entendeu? O cara que tá querendo estar no estado da arte de um assunto. Daí a gente ajuda nisso. E certamente, assim, e aí eu posso falar de ERPs, né? Certamente não é amigável. Você tem que acionar 220 telas pra poder chegar num PDF, que é o resultado que você fala assim, pô, o cara não alimentou aquela merda lá atrás. Exatamente. O Qualiex, ele é muito amigável, é o principal motivo pelo qual os nossos clientes vêm até a gente. Uhum. Então, assim, esse é uma área de negócio. Certo. Outra área de negócio é a metrologia, o Metroex. É software para metrologia, calibração de equipamentos. Uhum. O melhor software do Brasil para a área de calibração é nosso. E a gente não sabe ganhar dinheiro com isso direito, mas estão aprendendo agora. Então, isso é foda, cara. Eu sou muito ruim de ganhar dinheiro, cara. Então, eu não sou bom nisso, entendeu? Isso é uma coisa que eu não sou bom. Mas estou aprendendo, nós vamos ganhar muito ainda, mas não sou bom. Uhum. Mas metrologia. A terceira área, a gente chama de ProES, que são projetos especiais de software. O que é isso? A gente desenvolve sob demanda. Eu tenho alguns clientes muito grandes que chegam até aqui e falam, Geis, eu preciso ver um projeto que vai levar 1000 horas. Depois só fala, Geis, então você faz projeto de fábrica de software? Não. Não faço fábrica de software. Eu faço projetos especiais de software. Eu parto desde a concepção junto com o cliente. Eu desenho o negócio todo, entrego pronto para ele. Eu entrego até o código-fonte para o cara, se ele quiser. Não precisa ficar comigo. Mas eu participo de todo o desenvolvimento. Se o cara chegar com um calhamaço de diagrama para mim, falar, não, eu levanto os requisitos e você desenvolve. Eu tô fora, eu agradeço. Eu não faço porque eu não acredito que funcione de verdade. Eu só faço porque eu acredito que funciona. Entendeu? Eu acho que não funciona. Eu tenho clientes grandes nessa linha. Atendo alguns sistemas garantidores de crédito do Brasil através do Sebrae Nacional, atendo algumas cooperativas de crédito, entendeu? A gente atende algumas cooperativas grandes, então eu vou e vendo as horas de trabalho mesmo, que essa é uma coisa exclusivamente de serviço, entendeu? Uhum. Diferente do Qualiex, do Metroex, que é o MyLogic e as ferramentas do Qualiex, onde é software, onde é um produto. Acaba que é um produto, né? É um serviço, mas é um produto. Você entregou pronto, o cara não desenvolveu junto com você. Isso, exatamente. O ProES não. O ProES é diferente, desenvolvo sob demanda. E eu tenho uma terceira área ainda, que é uma outra empresa mesmo, que é lá em Medianeira, que é a Digital Doc, que é uma empresa de gestão eletrônica de documentos, que nós somos parceiros com eles. Né? A ForLogic tá adquirindo parte daquela empresa, tem parte daquela empresa. E o que a gente faz? A gente faz gestão eletrônica de documentos. Então, tudo que a gente faz para deixar os documentos mais acessíveis a um clique, acabar com o papel. Então, é uma outra linha de negócio. Nós temos essas quatro áreas de negócio, né, cara? Então, assim. Só que você chegou perguntando, beleza, o pessoal fala que é legal trabalhar na ForLogic, mas o que vocês fazem, né? Vou deixar uma coisa clara antes de... Beleza, isso aqui é empresa, é pepino, é gritaria, é correria, igual qualquer outro lugar. Aqui na ForLogic, a gente costuma dizer que só temos dois estados de humor aqui na empresa. A gente tá feliz pra caramba ou a gente tá muito puto, entendeu? A gente esses dois. Vocês navegam só entre esses dois. Pois, assim, entendeu? Não tem ódio, não tem rancor, não tem. Ou a gente tá muito feliz, a gente tá puto com alguma coisa, entendeu? Então, assim, então a gente fica nesse negócio. Porque, cara, aqui é legal trabalhar aqui, tem bastante responsabilidade, a nossa empresa é uma empresa bem jovem. Fala, porra, 13 anos e jovem. A gente ficou um bom tempo sem saber direito o que fazer. Depois que a gente começou a se desenvolver, eu, o Diogo e o Jack, eu acho que a empresa começou a melhorar bastante. Eu comecei a trazer pessoas melhores que a gente pra cá. Eu tenho pessoas aqui realmente muito boas. Tenho gente que... Cara, graças a Deus, a minha equipe é muito melhor do que eu. Então, quando você falou lá, pô, alguma coisa estratégica, hoje eu tenho que decidir. eu não consigo acreditar nisso, sabe? Uhum. Eu acho que eu tô aí pra ajudar na estratégia. Claro, eu posso contribuir, como a maioria das pessoas que estão aqui dentro, mas os caras podem fazer sozinho, velho. Eles uhum. talvez não tenham confiança ainda, talvez a autonomia não tá no nível que a gente quer, sabe? Mas é uma questão de tempo. Esse deve ser, então, o ponto que você põe a sua mágica, né? Que quando você vê que as pessoas começam a se comportar não do jeito que você acredita como sendo o valor da cultura que você quer, aí você chama a galera pra resposta da ou, pô, você tá trazendo um negócio aqui que você, eu contratei você pra resolver esse problema. Eu não contratei você pra você trazer esse problema pra eu resolver. Senão eu não te contratava. Não, exatamente isso. Eu brinco muito com eles. Falo, galera, porra, eu posso ajudar. Sabe, eu posso ajudar, e assim, eu fico feliz quando eles me chamam pra ajudar, mas tem coisa que eu simplesmente não precisaria fazer, e assim, eu também sei que não é culpa só deles, eu sou um cara super centralizador, a gente adora fazer, cara, porque a gente acaba entregando bem, o ser humano é bem estragadinho, né, quando você faz, o nosso ego, cara, é um negócio que se alimenta muito fácil, sabe, então é muito difícil a gente deixar de ser arrogante, a gente entender que o cara não entregar tão bem quanto você no começo é parte do processo de entrega, de autonomia, então, porque delegar não é delargar. Entendeu? A gente mistura, né? E outra coisa, existe uma etapa na delegação que ninguém faz, que é o acompanhamento. O follow-up parte da delegação é sentar com o cara do lado dele, pegar na mão dele e fazer junto. Uma, duas, 10 vezes, até ele entender. E essa parte a gente não quer, porque eu já deleguei. Você entendeu? Eu falo a gente, eu falo, tô falando de mim, entendeu? Talvez seja quem tá ouvindo é diferente, o cara que tá ouvindo. Você que tá ouvindo a gente fala, não, Jesus, eu não faço isso. Você que é um idiota? Pode ser, eu sou um idiota. Isso daí, inclusive, é verdade. Mas a gente sofre, eu sofro pra largar esse negócio. Então muito de a gente reclamar dos caras não aceitarem a autonomia, tem muito a ver com a gente ter dificuldade de fazer o acompanhamento na entrega da autonomia, do trabalho, entendeu? Então, eu acho que assim, não importa quem é o culpado, viu? Falando, cara, aqui na ForLogic, você perguntou por que os caras gostam de trabalhar aí. Esse é um motivo, aqui não tem caça às bruxas. Não interessa quem errou. Cara, tô cagando pra quem errou. Quando dá uma cagada, às vezes a gente fica puto mesmo, entendeu? E esse inclusive, você fala, Jesus, fala um dos teus defeitos pesadões. Esse é um, eu sou muito explosivo. Dá uma merda, puta merda, cara, eu tenho vontade de quebrar meio... Mas assim, leva tipo 3 segundos, entendeu? Eu sou muito resiliente, eu só não consigo não ir lá em cima. Eu volto muito rápido, entendeu? Tanto que eu, sei lá, você pergunta, Jesus, tem alguém que você te magoou? Tem, um monte de gente me magoou. E que você guarda rancor? De ninguém. Não consigo, cara, não sei, não consigo. Fala assim, pô, mas aquele cara é um tremendo canalha. O cara fez umas... Porra, já tomei balão que você não acredita, velho. Cara que me deu balão mesmo. Pô, cara, eu quero bem do cara, eu não me incomodo com ele, entendeu? Eu fiquei puto na época. Na hora, se eu pegasse na rua, passava em cima com o carro. Mas passou 10 minutos, cara. Acabou. Já não tem mais nada. Não tem mais nada, entendeu? Claro que tem coisa que às vezes leva 2 dias, né, não sou... Sei lá, não sou? Nós somos seres humanos, né? Somos, pô. Sofre pra cacete. Mas esse não é o meu defeito, isso é uma qualidade. Agora, um defeito pesado que eu tenho, eu sou muito explosivo, né? Então, eu trabalho pra me controlar cada vez mais, eu me concentro nisso. Boa parte do exercício físico que eu faço é pra eu conseguir não explodir tão rápido. A acupuntura, a meditação é pra isso, entendeu? É pra isso, porque, cara, eu sou muito explosivo, assim. E eu vejo que isso atrapalha o clima da equipe, sabe? O cara, pô, às vezes o cara nem errou de propósito, entendeu? Cara, geralmente não, né? Só ninguém, quem ninguém... erra de propósito. O cara quando erra, fala assim, não, eu vou errar aqui. O cara que errou de propósito, essa frase, inclusive, logicamente, ela tá errada, que se ele errou de propósito, ele acertou, né? Ele acertou. Ele queria fazer aquilo. Ele atingiu o objetivo dele, né? Deu uma merda desgraçada, mas... Mas você viu por que eu não sou programador? Porque até as frases que eu falo, a lógica tá errada, entendeu? Então, assim, muito bom. E aqui na empresa, eu sou analista de sistemas, né? Eu fui programador na empresa. Aqui eu fiz tudo, cara. Se perguntar qualquer área aqui, deixa eu ver, acho que não teve nenhuma área que eu não trabalhei. Eu já fui financeiro, já fui suporte técnico, já fui copeiro, eu já fui venda, já fui vendedor, eu trabalhei em todo lugar, entendeu? O que me faz um cara super habilidoso em fazer porra nenhuma direito, entendeu? Tudo mais ou menos. Mas assim, sabe o que que eu brinco também? Que acaba que a minha experiência de vida, né? Para muitas pessoas que não sabem, talvez não saibam ainda, mas eu trabalho nos Correios. E eu entrei nos Correios como carteiro. cara, você ter o conhecimento de como funcionam as coisas. Você não precisa ser o melhor do mundo naquilo. Mas se você tem o conhecimento de como funciona, quando você vai para uma posição diferente, que depende de saber como lidar com aquelas pessoas, você sabe quando o cara te dá a volta e quando ele não está dando volta. Quando ele está sendo honesto, fala assim, oh, isso aqui eu não sei, não dei conta de fazer. Fala, não, beleza, vou te ensinar, vou melhorar aqui a sua habilidade de fazer. Eu falo assim, não dou conta de fazer porque essa parte aqui é difícil. Você sabe a volta que ele está dando. Porque eu falo, cara, eu já fiz essa volta, eu já dei. Eu já enganei exatamente do mesmo jeito. Então não vem comigo. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né, cara? O exercício de empatia, você fala assim, Jesus, fala uma das coisas mais difíceis para fazer na face da Terra. É se colocar no lugar do outro. É. Cara, é se colocar de verdade, entendeu? Não falar assim, não, eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. É sentir a dor do cara, sabe? Então, isso é muito difícil. E nada mais fácil pra ter empatia do que já ter feito aquilo. É. Entendeu? Então, porque a gente falou, pô, às vezes o cara vai reclamar com você o negócio do carteiro, mas você sabe o tanto que o cara anda no sol. Você sabe o calor que fez aquela semana em BH aí, e o que o cara teve que andar subindo e descendo morro de bicicleta, entendeu? Então, você tem essa visão, você já consegue, talvez, perceber, encontrar motivos. Agora, quando você não tem, você nem conecta isso? Nem conhece. Você simplesmente vai atropelar, vai fazer a decisão de Excel. Exatamente. E aquilo só... A gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Exatamente. Né? Então, assim, não tem como você reconhecer alguma coisa que você simplesmente não conhece, cara. Chegar pra você e falar assim, você gosta de dudunha? Você quer comer dudunha? Você não sabe o que é dudunha, cacete. Como é que você vai dizer pra mim se você gosta de dudunha ou não? De verdade, eu não sei. Não, nem eu, e não importa o que que é. O que importa é que você não vai conseguir responder, que você não sabe que se dudunha é uma fruta ou é cocô de cabrito, entendeu? Então, não adianta, cara, você tem que conhecer primeiro. E assim, esse negócio de rodar os lugares, né, onde você trabalha de uma maneira mais sistêmica, é muito legal para conhecer. Né? Então, acho que isso pra mim foi importante, que me ajuda no meu trabalho aqui todo dia. Não, legal. E isso que você tá falando também é muito interessante, né, porque tem um livro do Jim Collins que fala, ele é muito famoso... O Feitas para Durar, né? Aquele livro do Jim Collins. Mas tem um outro, cara, que talvez eu acho que ele é até mais importante do que o Feitas para Durar, é o Feitas para Crescer. Em inglês é Good to Great. Ele fala sobre a questão dos passos, né? De como construir uma empresa feita para vencer. E isso tudo que você falou está alinhadíssimo com o que ele fala, que é o seguinte. Primeiro quem, depois o quê. Eu preciso do melhor ser humano trabalhando aqui comigo, porque com o melhor ser humano trabalhando aqui comigo, o quê? Ele vai dizer pra mim o que tem que fazer. Então, mais importante que o quê, é o quem. E isso aqui, a gente, cara, tem dois quens na empresa que a gente dá muito valor, é para quem, que é o nosso cliente, com quem. E com quem. Os caras estão fazendo. Então, assim, porque aqui na ForLogic, uma coisa que acontece, assim, eu tenho uma dificuldade enorme de parar de contratar, tá vendo porque eu não sei ganhar dinheiro? Porque eu vivo colocando a gente pra dentro, é uma bosta, entendeu? Precisa, vão pôr. E às vezes o que acontece? Quando você coloca um cara pra dentro, o que as pessoas não entendem é que você perdeu duas posições. O cara que entrou e o cara que tá ensinando ele. Esqueça, cara. Você acha que esse cara vai entrar aqui sabendo tudo? Não vai. É isso mesmo. Esse processo, ele acontece. Você perde velocidade. Mas o que eu queria dizer é assim... Acontece recorrentemente. Vem um cara aqui pra uma vaga, a gente entrevista. Não deu naquela vaga, mas os caras sobem aqui e falam: Jason, aquele cara que tá lá embaixo, velho. Cara, ali no marketing ou ali no relacionamento, puta que pariu, o cara é muito bom. Eu queria. É que a gente já pegou, mas aquele cara. Eu já mando o Fernando do RH aqui, que cuida das pessoas, fala: Fernandinho, pega o currículo desse cara. Eu já vou no líder do outro lugar e falo, cara, como é que estão as coisas? Ah, precisamos de alguém para isso. Entendeu? Então, a pessoa boa me interessa muito. A qualificação da pessoa não me interessa, sabe, nada. Eu sei que é meio chocante, os caras falam, ah, é mentira. É óbvio que o cara tem que ter... Tá, eu prefiro o cara ter estudando numa faculdade, eu prefiro que o cara tenha se formado. Mas, Jesus, o vendedor aí tem que ter experiência em vendas? Não, nunca. Programador, precisa ter experiência de desenvolvimento? Não, nunca. Eu montei um processo de qualificação onde eu treino o cara. Até porque aqui é muito diferente algumas coisas, entendeu? O vendedorzão aqui, ele não consegue. Porque o negócio de bater meta, não é o nosso negócio. Claro que tem que bater meta. Mas tem que bater meta certo, respeitando o cliente, ajudando o cara a ganhar dinheiro lá como o nosso cliente. Se o nosso cliente ganhar dinheiro, ele vai pagar a gente, ele nunca vai me incomodar. Agora, se ele tiver quebrado, aí ele incomoda o financeiro, ele incomoda todo mundo aqui dentro. É. Entendeu? Então, a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais sistêmica da maneira certa de trazer o dinheiro para dentro, né? Então, eu acredito muito nisso, é parte do meu jeito de fazer as coisas, entendeu? De que aqui, por exemplo, o nosso sistema funciona em módulos. É proibido o cara oferecer todos os módulos para o cliente, porque ele não consegue implantar todos ao mesmo tempo. Para que que... Porque entendeu? Que então, vai deixar o cliente em sofrimento. Em sofrimento e sua equipe, quê? E sua equipe, vamos dizer assim, vocês vão gastar uma energia. E, cara, é por isso que eu queria trazer você para entrevistar. Porque eu achei massa demais. Você também faz podcast, né? Então, isso aí já é... Como se diz, eu estou entrevistando um colega. Aí, coloca aí o link do Qualicast aí, coloca a musiquinha. Vou colocar tudo aí pra galera. É. Vou falar nisso, bicho, ó, o site lá o seu site da empresa, da Forlogic, é muito massa, muito legal. Eu recomendo realmente, quem tá aí envolvendo, aliás, em vários aspectos, não é só na questão de apresentação da empresa e tudo não, mas a valorização da equipe tá lá, você vê. É. Eu acho massa, assim, eu acho massa porque muita coisa transpira por tudo que tá sendo feito. Até numa linha de código do HTML lá na página, você percebe que tem ali essa pegada, essa questão. Que é essa história de falar o seguinte, bicho, vamos fazer as coisas, mas que tem sentido. E não fazer por fazer ou executar por executar. Lá um episódio de podcast seu que eu ouvi, que o cara o nome do cara eu esqueci, mas é o da certificação. Não é o Wilson Cilha. Isso. E aí, cara, você batendo na tecla do seguinte, fala, mas pra que isso? Pra que fazer isso? Pra que ter isso no manual? E essa história, pô, não adianta você vender um negócio pro cara, empurrar o negócio todo em cima dele, porque é bom. Não é bom, então vamos empurrar tudo. Porque quando eu empurro tudo, eu ganho mais dinheiro. Só isso. Que é o seguinte, você empurrou tudo, você ganhou dinheiro e vai gastar ele todo depois, com energia... da sua equipe que poderia estar fazendo outra coisa mais relevante, que realmente vai trazer resultado, que está alinhado com o que você quer para a Forlogic ali na frente. E não, a galera está ali toda tentando apagar o incêndio do cliente que vai reclamar pra caramba, porque ele não está dando conta de fazer um negócio que você falou para ele que era mil maravilhas. Quer ver, mas deixa eu fazer uma observação, vou te explicar, vou te contar essa história, então, uma história sobre essa história do vender os módulos para os clientes. Uhum. Então, aqui na Forlogic, a gente... A nossa missão, né, é bem simples, assim, é criar fãs, essa é a nossa visão. A nossa missão é aumentar o resultado dos clientes com tecnologia, superando as suas expectativas. Então vamos lá, aumentar o resultado dos clientes com a tecnologia, superando as suas expectativas. Essa é a nossa missão hoje. A gente deve atualizar isso daqui um ano ou dois. Uhum. O cara vem e fala para mim, Jesus, eu consegui vender todos os módulos para o cliente. Eu perguntei, legal, eles vão implantar tudo já? Como é que é? Não, tem uns aqui que eu acho que eles não vão nem usar. Eu pensei um pouco, eu fui lá e peguei a missão, falei, o que está escrito aqui? Aumentar o resultado dos clientes? Falei, beleza, pode parar aí. Quando você vende um módulo que ele não vai usar, você está aumentando ou diminuindo o resultado dele? Não, mas é que... Não. Eu entendi que ajuda na meta, cara. Eu estou tentando te educar, você entenda por que não é para a gente fazer assim. Aqui a gente está dizendo que a gente vai aumentar o resultado do cliente. E se você está diminuindo o resultado do cliente, ou a gente tem que mudar o que você está fazendo, ou a gente tem que atualizar a porra da missão. A gente pode mudar a missão, se vocês quiserem, escrever assim, ó, ajudar o cliente, fim, entendeu? Ajudar o cliente com tecnologia superando as expectativas, ou atender o cliente, mas eu disse na nossa missão que a gente aumentar o resultado dele, que a gente trabalha para isso. Então, meu, a gente não pode vender o módulo a mais se o cara não precisa. Ou então você tem que chegar para mim e falar, gente, nós precisamos atualizar nossa missão, porque nossa missão está errada, porque essa missão atrapalha o nosso negócio. E a gente vai discutir isso até a gente chegar num consenso do que nós vamos fazer. Mas você não pode descumprir o que está combinado. Isso é um combinado entre a gente, é um acordo do nosso negócio. Então, esse é um exemplo claro do porquê que a gente não... É óbvio que eu quero vender todos os módulos, que eu acho que todos são legais, todos ajudam. Sim. Mas, cara... A gente não pode passar por cima daquilo que a gente acredita para trazer o resultado. O resultado ele não pode vir por cima dos valores. Ele tem que vir através dos valores. Você está entendendo? Não é resultado apesar dos valores. É resultado por meio dos valores. Por causa deles. Por causa deles, é por eles. Então, se tem uma porcaria de um valor de integridade, nós vamos cumprir a integridade. Se está escrito uma coisa, a gente tem que cumprir o que está escrito. Entendeu? Isso é integridade, pô. Ser íntegro é ser inteiro, entendeu? É estar presente totalmente. Então, está escrito, cara. Ou a gente tem que mudar. Entendeu? Podemos mudar, mas a gente tem que sentar e discutir isso. A gente não pode. Se cada um fizer o que quiser aqui dentro, aí foi o boi com a corda pro brejo, entendeu? É. Não tem nem como puxar. Então, então pra mim, pra, sabe, não dá, cara. Essa analogia foi show. Foi o boi com a corda, acabou. Acabou, vai fazer o quê? Entendeu? Então. Muito, muito interessante, cara, essa visão. É ser íntegro além do resultado. Isso. O resultado é importante? É importante pra caramba. É maluco quem fala que resultado não é importante. Mas você pode vender pra esse cara o módulo, todos os módulos, fica lá, pô, ganhei dinheiro. Pronto, acabou, você nunca mais vai vender. Ou você pode ajudar o cliente, entendeu? Eles tentam explicar, cara. O cara que vem até a gente é porque ele precisa da gente. Uhum. Não, e resultado é super importante. Se você quiser, ó, eu garanto pra você que tem um monte de empresa que tem cara na Papuda, que tem cara em Curitiba, que teve um monte de resultado. Foram campeões de resultado. De resultado. Eu não quero aparecer no Fantástico por isso, entendeu, cara? Eu nem assisto aquela porra mesmo. Tu não fica puto quando eu falo. Cara, deve fazer tipo uns 4, 5 anos que eu não vejo nem a abertura do Fantástico. Eu também não assisto, não. Então, assim, mas eu acho interessante. Eu não quero aparecer no noticiário por isso. Uhum. Eu quero aparecer no noticiário como apareceu que a gente foi selecionado pela Endeavor para ser uma das empresas no scale-up da indústria. Você entendeu? Então, aí, né? A Endeavor selecionou a gente porque. Cara, isso é tesão, cara. Porque a gente tá focado aqui, entendeu? Em fazer um trabalho foda. Então, isso transparece, cara. Isso escorre pelos poros, assim. A gente tá louco pra fazer um negócio legal. Então, quando a gente fala de valores, cara, é muito importante definir os seus valores e volte e meia atualizar os seus valores, porque as coisas vão mudando, as pessoas vão chegando. Você tem que massificar eles e tá relembrando. A pessoa nova tem que chegar, ela tem que ser. Ela tem que fazer uma imersão nesse contexto, né? Porque isso. Ela tá vindo. Pode ser que ela tá vindo cheia de vícios, cheia de problemas que estão desalinhados. Exatamente. O desalinhamento mata o negócio, entendeu? Uhum. Então, assim, isso pra mim é muito tanto que você fala assim, pô, perguntar. Pô, gente, você é o cara aí que fundou a empresa, o founder, né? Como se fosse serviço pra qualquer coisa isso. Ninguém paga aluguel com um cartão de fundador de empresa. Mas. Porque você é o fundador da empresa. Então, teoricamente, o Geis teria que estar no comercial que traz mais resultado. Assim como o Diogo está lá no departamento de pesquisa, onde é um gênio, onde ele traz mais resultado. Assim como o Jack está lá no financeiro, na controladoria. Mas, para mim, por exemplo, se não tiver alguém cuidando de cultura, para mim, a cultura é o principal item de um negócio. Fim. Cara. Não importa o que vai fazer, não importa o que o negócio vai fazer. Óbvio que você tem que ter bom produto para entregar, é óbvio que você tem que ter mercado para atender, mas se você tiver uma cultura certa, você cria tudo isso. Você cria mercado. Agora, se você não tiver cultura, você tem um bando de gente dentro do lugar esperando salário no fim do mês. E aí a coisa começa a ficar complicada, entendeu? Então, é difícil falar disso, porque quando eu tento falar disso, daí sempre vira uma coisa meio xamânica, assim, sabe? Meio um negócio meio precação. E a Forlot tem um monte de vícios e erros que a gente tem que corrigir, sabe, cara? Que são os meus vícios e erros também, entendeu? Você vê, tudo que dá errado aqui na Forlot é uma merda, porque os caras falam assim, puto, parece o Jason, sabe? Eu olho pra empresa e a empresa tem a minha cara, assim, sabe? As cagadas, entendeu, cara? Com a paixão que eu tenho, que eu sou um cara apaixonado por que eu faço, mas ao mesmo tempo as cagadas são todas as minhas. Falou, cara, minha, do Diogo, do Jack, daí agora do pessoal que tá mais tempo, do Fabinho, da Moniz, entendeu? Então, vai ter, sabe? A cara do Neto, você vai olhando e fala, putz, cara, é as nossas cagadas que estão aí. Então a gente tem que se melhorar como indivíduo, que estamos liderando as pessoas, para os nossos erros começarem a assumir e as pessoas conseguirem copiar apenas as virtudes, que as pessoas copiam tudo. Tudo, cara. Entendeu? É verdade. Isso é incrível, assim. Pro bem ou pro mal? Você tem filho, sabe o que eu tô falando, né? Tudo, cara. O meu moleque tem 2 anos e meio. E como que pode ele ter aquele ímpeto? Como que pode? Eu falo, mas como que ele é desse jeito? Sei o quê? Daí um dia um amigo meu chegou do lado e falou assim, pois é, mas do lado de uma mangueira nunca nasce um abacateiro. Entendeu? Nossa, nasceu outro pé de manga, cara. Então, não adianta. Então, se eu quero ajudar o meu filho a ser uma pessoa melhor, se comportar melhor, eu tenho que me melhorar, entendeu? Não querer melhorar ele. É muito mais fácil melhorar ele. Muito mais fácil. Mas o defeito tá na gente, né, cara? E é difícil, eu vou falar. Não, e eu vou te falar, você até falou que é muito mais fácil melhorar ele, porque, assim, eu vou cuidar de melhorar ele, não vou cuidar de melhorar a mim. É o contrário, né? É porque você vai bagunçar a cabeça dele. E aí a gente tá falando do exemplo de filho, mas ele é perfeito também pra equipe, pros liderados, porque é exatamente isso. você tenta fazer as coisas. Pô, eu tenho que cuidar dos outros, do comportamento dos outros, mas eu não preciso cuidar muito do meu. Cara, é um negócio tão dúbio que você manda que vira uma zona. Não, e o pessoal fala sempre, tem uma frase famosa que eles falam que eu gosto, que faz muito sentido, que é você aquilo que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você tá me dizendo. É, essa frase é matadora. Assim, então, cara, e é bem isso. Mas eu digo que é mais fácil porque na nossa cabeça, não pensa comigo aqui, o que, que é mais gostoso? Rachar o meu filho no meio e tirar o comportamento a soco dele do que tirar de mim? Aonde vai doer mais em mim? Você entendeu? Então, assim, porque, cara, porque pra você mudar um comportamento seu é doloroso. Pô, eu não sei os outros, eu tô tentando aí faz uns 20 anos já. Eu sou uma desgraceira só. Eu já fui muito pior. Quem me conhece fala, cara, o Jason hoje não é, pô. Cara, você acha que hoje eu cuido de gente e cultura? Quando eu montei a Forlógica porque eu não queria lidar com gente. Quer trabalhar só com computador? Quer trabalhar com computador. Você não é assim, cara. Veio o universo e falou assim: não, meu amiguinho, peraí. Eu falo sempre que Deus me colocou no mundo e falou: vamos largar esse gordinho aí e vamos ver o que que dá. E ele vai lapidando, sabe, na machadada, assim: vamos ver, esse gordo vai se virar, entendeu? Ele me colocou no mundo pra me lapidar, entendeu? Então, assim, mas eu, cara, é uma coisa que eu sou muito grato a Deus pelo que tem acontecido na minha vida, porque eu, cara, assim. A galera pergunta, gente, você é feliz? Porra, sou feliz pra caralho, cara. E tem pepino? Nossa, você tá vendo o tempo que a gente tá tentando gravar, Fernando. Sim, sim. Entendeu? E assim, e a gente vai falar de produtividade, que eu falei, tomara que ele não pergunte sobre a agenda. Porque a minha agenda tá uma zona, cara. A primeira semana que eu tenho livre é a semana de dezembro. Ele fala, nossa, gente, isso é importante, né? Não sou, cara. Eu sei quanto você ganha, eu ganho a mesma coisa que você, pra você ter uma ideia. Uhum. Você fala assim, é verdade? É verdade. Por quê? Porque eu acredito muito em colocar o dinheiro nisso que eu tô construindo. Uhum. E eu não preciso de muito dinheiro pra viver também, cara. Eu não, sou um cara esse é o ponto, né? Tem gente que quer mais pra poder consumir mais das coisas que ele... Não. Só pra parecer pros outros, não pra ele. É, exatamente. O que eu gosto de fazer é meu filho, é minha esposa, é estar com meus amigos, é churrasco. Gosto de correr. Eu gosto muito de viajar, mas como eu nem tenho agenda pra viajar, por enquanto tô meio enrolado. Uhum. Entendeu? Então, que é uma coisa que eu quero resolver, até combinei isso com a minha esposa. Ela me perguntou assim: querido, ano que vem vai melhorar? Eu falei, não, nunca mais vai melhorar. Vamos botar isso na cabeça? Porque senão a gente fica se enganando ano a ano. Vamos começar a escolher aquilo que a gente não quer mais fazer. Por exemplo, ó, por que também a gente demorou um pouco pra gravar? Porque das 6h30, nos dias que eu estou em casa, das 6h30 da tarde, 6 horas da tarde, saio da empresa, 6h03, 6h04, porque eu levo 4 minutos pra chegar em casa. Eu tô na minha casa com meu filho e eu vou brincar com ele, vou dar janta pra ele, tomo um banho junto com ele, ponho ele na cama pra dormir, entendeu? E 9 horas eu vou dormir com a minha esposa, 9h30, daí a gente fica um pouco junto, eu estudo um pouco de inglês, que meu inglês é uma porcaria. Então assim, então eu tenho isso muito claro, porque, por exemplo, meus finais de semana são com meu filho. Olha, cara, por que que eu tô com você agora gravando? Porque agora nós estamos à tarde aqui, não sei, podcast nunca pode falar isso, mas todo mundo sabe que o cara não tá ao vivo, né? Pensa que é ao vivo o programa, tá bom? Então, se alguém te disse que é mentira, pronto, acabei com a vida de alguém. Assim, você que tá escutando aí de noite, baixinho, tentando não incomodar a esposa, cara, tá um sol tá já, lá em Cornélio Procópio, aqui em BH, tá um sol arrebentando. Arrebentando. Então, assim, eu tô gravando à tarde porque essa é a hora que meu filho e minha esposa estão dormindo, cara. Uhum. Entendeu? Então, assim, geralmente são as horas que eu trabalho em casa agora. Antes do meu filho nascer, não era assim. Quando meu filho nasceu, eu varava a noite trabalhando. Então, eu já consegui consertar isso. Eu falei pra ela, então vamos decidir o que a gente não quer fazer mais. Né? Os finais de semana, geralmente, eu tô todos em casa, entendeu? Então eu não viajo. Então, tem alguns preços que nós temos que pagar. Você entendeu? Então, isso pra mim fica muito claro. A gente tem que escolher aquilo que a gente quer, porque não dá pra ter tudo, você vai ter que fazer concessão. É impossível, não. Esse negócio de que você vai trabalhar 4 horas por dia, cara, vai ter um negócio de sucesso, vai ser milionário, é outra besteira que inventaram. Só curtindo no iate? Não vai ter iate. Alguma vez ou outra vai ter, mas não é pra sempre, não é a semana toda, não é uma eterna férias. E eu quero gastar todo o meu dinheiro em vida, eu falo isso pra minha esposa. É. Eu quero gastar. O meu filho que vai ter que construir, os meus, né? Que eu pretendo ter mais do que um, que vai ter que construir a vida dele, cara. Você conhece alguém, Fernando, que segunda ou terceira geração, que pegou um monte de coisa construída pelo pai e tá voando, fazendo o negócio crescer hoje? Conheço, cara, estão tudo quebrado. Infelizmente, então, assim, infelizmente é aquela história. O avô cresce, o pai, aliás, o avô cria, o pai cresce e o filho destrói. Exatamente. Essa é uma coisa que quase padrão, né? Isso. Então, assim, eu gostaria muito que meu filho, se um dia ele quiser trabalhar aqui, ok, mas tem que ser como foi. Eu não consigo acreditar nesse negócio de deixar coisas para o meu filho. Sucessores. Eu vou deixar meu filho executivo da empresa que eu criei. É muito fácil, né? E assim, qual que é a chance de dar certo? Ele não sabe nada do que a gente passou aqui. Ele não viveu o que a gente viveu. Ele pode nem ter a minha visão para algumas coisas, entendeu? E aí zoou tudo. Ele pode ter uma visão que é deturpada, porque às vezes eu mesmo deturpei. Então, nessa continha aí, para fechar o que eu tava falando, você tem que fazer concessões. A gente vai continuar crescendo, a minha agenda continua lotada, mas eu pretendo, por exemplo, ano que vem eu quero viajar mais com a minha família. Eu falei isso pra Elô, o Raul tá um pouquinho maior já. Uhum. Meu filho se chama Raul. Falei, ó, o que nós vamos fazer é ter 3 ou 4 viagens de. Eu não tiro férias de 30 dias, eu tiro férias de 10 dias, de 7 dias. Vocês vão ter 3 viagens de 7 dias pra gente fazer, entendeu? Pô, a vida tá aí pra isso, né, cara? E eu adoro viajar, cara. Adoro. E tem aquela história, né? Todo mundo pensa assim, ah, não, eu vou trabalhar e vou ralar e vou viver e tudo. Pra lá na frente, quando eu aposentar, eu falo, peraí, cara. E aqui? E agora? E se você não se permitir, né, ter algumas recompensas, o seu tesão pelo que você tá fazendo também vai embora. E vai diminuindo. Daqui um pouco você fala assim, pô, quer saber? Tá dando certo, vou vender essa merda toda e vou picar muito. E aquilo que você tava fazendo que era bonito pra caramba, que os frutos daquilo ainda serão colhidos, não é nem sempre a gente colhe imediatamente, não é rápido. Coisas muito boas não são muito boas muito rápido, porque quando é muito rápido, acaba muito rápido também. Pra mim isso é uma lei universal. Exatamente. E aí quem planta tem um ditado que diz assim, desculpa, rapidinho. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Já ouviu isso? É porque o negócio é... Leva 100 anos pra dar tâmara, cara. Pra dar tâmara. Só que se alguém não plantar, não vai ter pra ninguém. Não vai ter, exatamente. Então, quer dizer, esse modelo de gestão, esse trabalho, a empresa em si, pô, ela tá dando dor de cabeça e exceção, mas é um puta tesão fazer isso. Porque eu falo, cara, isso. Eu sei porque ela tá caminhando pra uma direção que é a direção que eu quero. Ela chegou lá? Não, mas o caminho e pôr ela nesse caminho é o que tá me dando muito tesão. Em algum momento ela vai chegar lá. E a hora que ela chegar lá, vai ter um outro lugar que ela tem que ir. E assim sucessivamente, né? Ela nunca vai ter um lugar pra chegar. Então, o negócio é curtir a viagem. O negócio é curtir a viagem. Isso. Então, tem que fazer acontecer, mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter as duas coisas. Deixa eu falar uma coisa sobre curtir a viagem, já que você tá falando de produtividade, né? É o tema, né? A gente tá divagando pra cacete aqui. Mas pode ter certeza que muitas coisas estão no fundamento do porquê que a gente tem que se ligar na produtividade. Tá sim. Mas uma coisa sobre... Você falou, né, de curtir o caminho. Eu entendi o que você disse. O problema é que alguém um dia disse isso e alguém entendeu errado, entendeu? E a gente vai ter pessoas com 54 anos de idade morando com o pai que tem 93, que só curtiu o caminho. Eu sou um cara que eu não consigo fazer sem curtir. Entendeu? Mas tem uma coisa que eu não acredito, e agora eu vou falar outra coisa que eu tô uma porrada pra caralho, eu não acredito naquela babaquice que vendem na escola que você tem que fazer o que você ama. Eu amo fazer churrasco, eu amo ficar em casa, de cueca, assistindo TV, desenho animado de preferência, você entendeu? Mas isso não paga minhas contas, velho, entendeu? Então o que você tem que fazer, na minha opinião, a do Jason, é aprender a se apaixonar pelo que você tá fazendo, cara. Eu te falei, eu fiz o curso de tecnologia e análise de sistemas. Eu fui comercial da empresa, eu fui financeiro, eu fui programador. Você acha o quê? Que o meu sonho era... Eu amava fazer financeiro. Eu amava fazer suporte técnico. Extremamente motivador. Cara, e assim... Não, e o detalhe é o seguinte. Quando eu ia fazer o financeiro, eu achava um tesão fazer aquelas projeções. Falar, cara, isso aqui vai dar pra gente descobrir. Mas por quê? Porque eu aprendi a me apaixonar pelo que eu estava fazendo. Você acha que eu faço gravo podcast hoje? Cara, você está ouvindo aí, não preciso nem explicar. Minha voz é a voz do Palocci. Eu falo soprado. Uma porcaria de uma voz, entendeu? Não é a voz do Luciano Pires. Eu conheço o cara que tem voz. Agora é engraçado, depois que eu comecei a gravar podcast, quando eu conheço alguém, eu cumprimento, o cara fala, boa tarde. Eu falo, nossa, velho, que voz legal, cara. Eu podia ter uma voz assim, sabe? Ter uma voz assim. Não, então, assim, eu penso nisso. Vou te falar que você não pensa sozinho nisso, não. Cara, então eu penso nisso. Falo, cara, que voz legal, cara, tem uma voz boa. Então, eu tento falar melhor, eu falo super corrido, uma coisa que eu tô fazendo é diminuindo o ritmo da minha dicção para ficar um pouquinho mais audível, mas falando do que eu tava dizendo, você tem, se apaixonar pelo que você está... Cara, eu tô adorando fazer podcast, uhum. entendeu? E para mim é um inferno, porque eu trabalhei muito com qualidade, eu vivo do blog da qualidade, eu estudo qualidade praticamente todos os dias, mas para fazer um podcast eu tenho que estudar, entendeu? Uhum. E veja, não é gestão de empresa, não é um podcast sobre negócio. Sério, um podcast sobre empresa, para mim, seria mil vezes mais fácil de fazer. Uhum. Mas eu tenho que estudar indicadores. Pô, como é que é mesmo? É indicador driver, indicador alto. É. Ah, não, é indicador de resultado, indicador de esforço. Ah, é verdade, é o driver outcome. Então, uhum. sabe, eu tenho que relembrar as literaturas, tenho que pegar livro. Uhum. Então, mas eu tô adorando fazer. Por quê? Porque eu aprendi a me apaixonar pelo que eu tô fazendo. Eu não gosto de viajar. Mas quando eu estou de viajar a trabalho, né? Eu gosto de viajar a passeio, eu gosto de ir para Machu Picchu, eu gosto de subir um vulcão no Chile que eu subi, gosto dessas coisas. Entendeu? Agora, pô, pegar assim, de Cornélio Procópio, o nosso voo sai de Cornélio Procópio para São Paulo, 10h45 da noite da rodoviária. Você entendeu? Então, nossa. Assim, cara, você acha o quê? Você acha que é glamour? Eu falo para os caras, falei, cara, não, eu já ouvi de empresário assim, não sei como é que você se sujeita a isso ainda, Jesus. Ah, puta merda. Você. Meu, eu falei, meu, você tá falando sério. Eu, quando estudava em Cornélio Procópio, eu não tinha dinheiro pra ir de ônibus pra casa, eu morava em Foz do Iguaçu, eu ia de carona, cara. Eu tinha uma plaquinha escrito Londrina, virava a plaquinha do outro lado, tava escrito Maringá, ia pegando carona até Foz do Iguaçu, velho. Você tá achando o quê, cara? Eu sou um cara que passou 4 meses comendo miojo, que eu não tinha dinheiro. Entendeu? Eu não queria ligar pra minha mãe pra pedir dinheiro, porque eu sabia que lá em casa eles estavam mais apertados do que eu aqui. Então, cara, que você me se sujeita? Sabe, umas coisas tão idiotas. Quer dizer, quem anda de ônibus, então, é um indigente? Do que, é. Sabe? É um ser humano de outra categoria? Exato. Cara, peraí. Então, é um ser humano, cara. É um ser humano. Então, sabe, e eu escuto isso no porra do empresário, entendeu? Que, teoricamente, era pra ser uma coisa boa. Mas, então, voltando pra fechar esse assunto, senão eu vou ficar dando volta e não fecho. Uhum. Aprender a se apaixonar pelo que faz. Quando eu vou, por exemplo, acabei de vir numa convenção, a convenção da AGQ, uma empresa de consultoria. Pô, os caras adoraram que a gente foi levar lá pros caras. Dia das Crianças, cara. 12 de outubro, eu queria estar com meu filho, entendeu? Uhum. Pô, 2 aninhos, cara, quero estar lá com ele. Eu sei que tem, mas eu fiz aquilo com um tesão enorme, sabendo que, pô, foda pra caramba, entendeu? Mas, uhum. Então, se apaixona pelo que você está fazendo. E essa história da jornada aí, que eu quero aproveitar o caminho, não quer dizer que você tinha que sair fazendo coisa que você gosta. Quer dizer que você devia aprender a gostar do que estava fazendo. É. Só que os putos entenderam errado, entendeu? É. E agora... Entende errado para todos os jeitos, né? É. Por exemplo, você deu o exemplo aí do cara de 54 anos que mora com o pai de 90. É. É um exemplo. Tá no extremo do exemplo. E tem um exemplo também do seguinte, o cara, pô, ganhou o primeiro cliente dele ali, subiu na Gillette, falou, bicho, agora tá na hora de eu comprar meu carro. Meu carrão. Falando assim, então faz o seguinte, pega, como é que fala? O crédito da empresa. Ah, o crédito da empresa é desgraçado, é muito maior do que de uma pessoa física. Falou, não, então pega o crédito da empresa aí, compra, vamos lá comprar o Ferrari ou não sei o quê. É isso aí. Fudeu com tudo. Do mesmo jeito. É isso aí. Um outro exemplo nessa linha é assim: o cara tem 22 anos e quer fazer intercâmbio. Animal, eu queria ter feito. Ele vai fazer intercâmbio. Enche os olhos de quem não teve a oportunidade e enche os olhos. Exatamente. E tem que fazer, eu sou a favor. Dele vai e volta, dele vai fazer outro com 26. Ele vai fazer outro com 32. Entendeu? E daí ele não consegue se. E assim, não tem problema nenhum, cara. O cara querer ser viajante o resto da vida. Até os 50. Eu quero ver com 53 como que ele vai bancar a vida dele quando ele não tiver mais os pais para bancá-lo. É só essa que é a minha preocupação. Se o cara falando, Jesus, eu faço isso porque eu junto uma grana. Aí é animal, cara. Aí cada um cuida da sua vida. A minha preocupação é o seguinte: a quantidade de gente que a gente vai ter problema lá na frente. Eu tenho preocupação com o meu filho, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser ser músico, se ele falar assim, não, pai, se eu viver tocando em boteco, pagando o almoço da pensão que eu moro, pra mim eu tô. Então, beleza, então vai nessa. Tem espaço. Você tá feliz, isso é o que... Você sabe que é isso que vai acontecer? Você sabe que com 64 anos, quando você tiver com os braços doidos, vai ter que estar tocando num boteco? Sei. Então, tô, cara, sabendo que o meu tesão é esse. Bicho. Exatamente. Aí, esse cara tá fazendo, pô. Agora, eu acho que tem mais coisa. E eu acho também que a gente poderia contribuir um pouco mais. Uhum. Eu acho que é importante entregar, ter uma certa contribuição. Uhum. Entendeu? E viver a vida legal também, sabe? Eu acho que... E esse negócio que você falou do crédito aí, tem um do cara que pega o crédito da empresa. Eu vi isso do CEO da Volvo, cara. Um CEO da Volvo que pegou a empresa com, sei lá, se era 9 milhões ou bilhões, eu não lembro agora o número correto, mas ele empregou em 10 anos e entregou com 90. foi 12 vezes mais, entendeu? Que ele fez a empresa crescer. A Volvo, isso numa startup é uma coisa, numa indústria que vende caminhão é outra, você entendeu? Que fabrica e vende. Então, ele fez isso e ele falou assim que o grande segredo é empresa rica, dono pobre. Enquanto isso acontecer, dificilmente vai ter problema na empresa. Entendeu? É óbvio que não é pobre de miserável, né, cara? Sim. Mas não, é aquele negócio. É um nível de pobre que vai estar muito melhor do que você ou eu. Você... exatamente. Mas não é, você, não... Você precisa ter 3 iates? Essa é a história. E você precisa ter um, pô, às vezes um, porque o cara, vamos supor que ele more no beira do rio, no litoral, e ele anda todo final de semana. Aí beleza, cara, é o tesão da vida dele, que tem que mais e comprar mesmo. Agora eu, Jason, que nem nadar eu sei. Se eu cair na água, morro. É a chance da minha mulher se livrar de mim. Eu não vou ter um iate, você tá entendendo? Só lembra de fazer seguro de vida razoável. Exatamente. Então, assim, então, esse tipo de coisa, quando a gente tá falando, eu acho que faz muito sentido. Aqui na Forlógica a gente é muito assim. O acabamento que tem aqui na empresa, o acabamento do piso, dos banheiros, eu não tenho na minha casa. Entendeu? Eu faço questão de lembrar isso algumas vezes, que eu falo, cara, e por que, gente, que você fez aqui? Porque você é bonzinho, você quer entregar isso para os funcionários? Eu falo, não. Primeira coisa é que eu não sou bonzinho. Eu tenho algumas coisas que eu acredito. Segundo, sim, eu queria entregar para os caras um lugar legal deles trabalharem, porque, porra, eles passam 8 horas por dia querendo. E eu também. Uhum. Vocês esqueceram que eu também trabalho aqui? Eu também gosto de chegar num lugar bacana, eu também gosto de chegar num lugar legal, eu também gosto... assim como eles, eu gosto de ter orgulho do lugar em que eu trabalho, que eu vejo como que eles apresentam a empresa quando a gente chega. E assim, agora, o que a gente tá tentando explicar é que é mais legal ainda ter orgulho das pessoas que trabalham com a gente, sabe? Que assim, é porque vai mudando de nível, né? Vai mudando de nível. Exatamente, falou, ó, cara. Mesa e cadeira qualquer um compra, cara. Agora, esse cara aqui a gente não encontra em outro lugar. Esse cara aqui só tá aqui. Entendeu? Então, assim, é diferente. Uhum. É valorizar um pouquinho mais o indivíduo do que as coisas, sabe? E sem essa pegada muito hippie aí de viver na praia e fazer miçanga, sabe? É um pouco menos. Tipo assim, que o cara é um cara, entendeu? Uhum. Ô, bicho, e vamos lá, agora entrando aqui pro nosso tema, né? Porque você falou que acabou com cargo e salário, né? Plano de carreira e cargo e salário aí, e isso é ótimo. Mas vocês fazem avaliações das pessoas, não fazem? Fazemos, e o que acontece? Vamos lá, primeira coisa importante para dizer aqui. Eu não acredito em plano de cargos e salários. Uhum. Enfim, acho que isso é uma babaquice que inventaram e acabou. É um negócio que só encarece o custo da empresa sem trazer nenhum valor adicional para ela. Isso aí eu também... É o jeito mais barato de comprar a fidelidade da pessoa. E o jeito mais caro para tentar ter um ser humano lá dentro. Então assim... Vou tentar explicar o que eu disse. Quando você fala pro cara que ele tem que fazer tal coisa e ele, daqui 6 meses ele vai virar C2 e o C2 ganha R$300 a mais, e depois que ele terminar a faculdade ele vira C3, que daí vai ganhar R$350 a mais, e você vai criando no cara um condicionamento, sabe? Adestramento de cachorro? Uhum. Manja? Ele se acostuma com isso. Então, assim, exatamente. É assim, exatamente. É só cumprir essa etapa e esperar o tempo passar que eu vou ter. Sabe? Ou seja, ele tá ali por quê? Ele tá ali por causa do que ele vai ganhar. Então, cara, não é aqui o lugar pra ele. Aqui na Forlógica todo mundo ganha mal, inclusive eu. E eu quero mudar isso, entendeu? Inclusive pra mim. Então, eu falo sempre isso pra todo mundo, cara. Mas, velho, gente, isso aqui não é um exercício de altruísmo. Nós não somos os freis beneditinos da tecnologia. A gente tem que ganhar dinheiro uma hora dessa, entendeu? Eu tenho que guardar pra dar água. Essa mágica aí, uma hora a gente tem que transformar isso em coisa que vai fazer a gente viver. Exatamente. Então, assim, só pra deixar claro. Mas o cara que tá aqui hoje, boa parte deles, é óbvio, eu acredito de verdade que é porque eles acreditam no que a gente tá fazendo. Uhum. E nós não temos investimento. Nossa empresa é uma empresa que é bootstrap, cara. É uma empresa que saiu do chão, entendeu? Quer dizer que tudo que a gente construiu foi com a nossa grana, ou com a grana que a gente pegou no financiamento. Então, assim, não teve um investidor. Então, quando a gente construiu esse prédio que nós estamos hoje, eu fiz um acordo com a galera. Na época eu devia ter uns 30 colaboradores. Hoje eu tô com 70. Entendeu? Mais que dobrou. O acordo foi, nós vamos fazer 3 coisas. Nós vamos construir uma sede pra gente. Certo? Certo. Combinado. Nós vamos equilibrar as contas, que depois da construção a gente vai estar tudo fodido. Ah, tá certo. E depois nós vamos acertar os salários. Beleza? Beleza. Vocês topam seguir nessa linha? Sim, falei, então beleza. Então contem comigo que eu também vou honrar este compromisso. Então tem um monte de coisa que nós estamos fazendo agora, que nós vamos começar a fazer a parte de internacionalização, tudo isso que vai custar grana, mas eu não posso deixar esse compromisso para trás. Então assim, agora nós estamos equilibrando as contas, que é o que eu estou fazendo, estou no 2. Quando eu fechar esse ano, até primeiro trimestre do ano que vem, nós vamos estar com isso feito. E eu vou começar a acertar os salários. É óbvio que eu não vou pegar o salário e aumentar assim. Até porque se eu fizer isso, eu quebro o cara. Porque o cara não sabe ganhar mais dinheiro. Então eu vou ter que montar um curso de finanças pessoais aqui dentro, ajudar os caras a entenderem como juntam grana, entendeu? Porque eu mesmo nunca soube fazer isso, cara. Você entendeu? Então, assim, graças a Deus, a minha esposa cuida disso pra mim. Porque se largar na minha mão, eu gasto tudo, cara. Eu não sei fazer. Entendeu? É óbvio que eu sou controlado. Eu só não gasto tudo porque eu não compro nada. Você fala, Jesus, o que, que você compra? Vamos supor, ah, sei lá, tem dinheiro, Jesus, sobrou lá 5 mil pra você esse mês. O que, que você compra? Sorvete. Carne e cerveja. Cerveja, entendeu? Eu não compro nada, cara. Pô, você não quer trocar de telefone? Quero. Mas troca? Não, troca não. Agora não, você, porque esse aqui ainda tá bom. Tá bom. Você não queria uma TV maior? Queria, pô, seria legal. É, você vai trocar? Não. Videogame, porra, adorava videogame quando era moleque. Não sei o que comprou. Não tenho tempo pra jogar. Entendeu? Então assim, cara, eu compro livro, que às vezes eu nem consigo ler todas as porra de livro que eu compro, entendeu? Tem um limite, né? 5 mil vai comprar livro pra caralho, eu não vou conseguir ler tudo. Eu tenho um notebook bom pra caramba, a única coisa que eu pedi pra empresa, eu falei, ó, gente, eu quero um bom notebook. Entendeu? Porque eu passo, de verdade, cara, eu passo quase 10 horas do meu dia em cima desse negócio. Então eu quero uma máquina boa, e eu não uso Apple. Entendeu? Ah, você... Não, essa é uma condição. Não, eu não uso. Não, não quer dizer que eu nunca usarei. Posso usar um dia, mas eu não quero. Não quero. Eu gosto do Windows. Eu sou o fã número um do Bill Gates. Eu acho que é o cara mais incrível que já existiu, entendeu? O Steve Jobs tinha um monte de qualidade, cara, fantástico, mas o Bill Gates, pra mim, ele é um ser humano inexplicável, sabe? O Steve Jobs era um gênio. Agora, o ser humano que o Bill Gates é, cara, quando ele pendurou o bonezinho dele na Microsoft, falou, ó, já deu muita grana, gente, muito pepino, tô indo embora. Deixei a empresa em primeiro lugar aí, com tantos bilhões. O que você vai fazer agora? Agora eu vou tentar erradicar algumas doenças do mundo. Você entendeu? Ele tá acabando com uma delas, vai pegar a próxima. Entendeu? Ah, cara, quem que faz isso? Entendeu? Eu sou um dos caras que acredita que o Steve Jobs não faria. Não iria pra essa linha. Inclusive, ele não ajudava. Ele não acreditava nisso, entendeu? E não é questão de melhor ou pior, é questão de identificação. É o cara, entendeu? É a característica do cara. Não, o Jobs era um gênio, eu acho que assim, pô, cara, o que ele entendia de gente, o Steve Jobs, impressionante, cara. Muito mais do que de tecnologia, sem dúvida nenhuma. Ele só entendia de gente. Então, assim, essa é a minha opinião. Então, eu uso o Windows, né? E eu tenho um Surface da Microsoft porque eu gosto de usar o Windows, entendeu? Eu quero o Windows. Então, daí eu quero um notebook bom, já tenho. Gente, tem um mais novo, você quer comprar? Não, precisa, tá bom. Pô, pra caramba, cara. Opa, e eu só comprei esse porque roubaram o meu outro notebook. Foi aí que eu falei, ih, cara, agora tem que comprar um computador. Você entendeu? Me roubaram, então foda só por isso. Mas então, daí eu quero acertar essa terceira coisa, que é o salário, que eu te falei. Porque eu acho que o cara, quando o cara entra na empresa pensando em salário, ele não tá pensando no trabalho. E o trabalho como labor, como aquilo que ele entrega de bom, sabe? Como aquilo que ele cria para alguém. Então, a chamada da troca voluntária, né? Da minha dignidade, do meu tempo, do que eu produzo, por algo que remunera isso, e eu vou, vamos dizer assim, eu tô de acordo com aquilo também, né? O meu ideal de mundo não vai acontecer esse ano, nem ano que vem, e você, cara da Frost, tá ouvindo, não pense que mês que vem vai cair na sua conta um salário maior, mas o que acontece é o seguinte, a minha ideia é que um dia os caras entrem aqui na empresa sem pensar em dinheiro. Sabe, que eles cheguem aqui e que eles não estejam pensando nisso. Só dar uma pausa, foi bom você ter falado aí, o pessoal da Forlogic, eu vou monitorar aqui os downloads, então eu tenho convicção que vai aumentar a quantidade de downloads, tá. Se não aumentar, eu te aviso. Então tá bom, viu, galera? Vocês ouvirem aí. Então, ouve aí pra como que é, pra puxar o saco do chefe, né? Ai, que lindo seu podcast, chefinho. Os caras aqui só me dão porrada, ninguém puxa meu saco nessa bota, sabe que não funciona. Mas pode ficar tranquilo que eu te aviso, viu? Eles vão ouvir. Isso. Tô brincando, tô brincando. Gestão baseada na ameaça, é uma ótima estratégia. Então, mas nessa linha de. Que eu tava falando, o cara não tá pensando em dinheiro. É óbvio que ele tem que ganhar dinheiro, cara. Uhum. E eu quero pagar muito bem pra ele. Só que assim, se o cara vier aqui pensando só em ser o maior salário da face da Terra, ele vai pra outro lugar, porque nem o meu vai ser. Entendeu? Uhum. Não é esse o meu tesão. Se o cara tá pensando, um dia eu quero entrar aqui pra ganhar 120 mil por mês, porque eu quero ser o maior... Cara, não é aqui, entendeu? Não é aqui. Eu quero ser CEO da GE. Beleza, vai lá. Lá tem bônus de tantos milhões. Lá é, pode ser, uhum. entendeu? Mas não quer dizer que um dia a gente não vai ganhar 120 mil, mas talvez não seja o maior salário, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu não, isso não é o meu indicador. Isso não é o ponto, vamos dizer assim, não é o resultado que você quer. Você quer uma coisa que, assim, trabalhado de maneira correta e com esses princípios, cara, talvez vai dar muito mais do que isso. É, então, é... Porque, mas cara, assim, é por causa disso que você fala, não, é porque eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer, que é entregar um produto de qualidade, ajudar os meus clientes a ter resultado. Deixa eu trabalhar nessa linha, porque tem uma escala nisso aqui. Isso, e o cara ter orgulho de fazer o que faz, compreender o propósito da empresa, gostar de falar para a família que ele está ajudando gente, gostar de falar para a família como que ele é tratado aqui dentro, que é digno, entendeu? Que a gente quebra o pau para resolver o problema, meu, quebra mesmo, cara, quebra. Mas quando acaba o assunto do problema, ninguém falou que o cara é idiota, ninguém falou que o cara é incompetente, ninguém falou que o cara... Porque o problema não é a pessoa, o problema é o problema. Resolve o problema, cara. Ah, você é culpa do Jason, beleza, põe na minha conta, dane-se, põe na minha conta, vamos resolver. Entendeu? Não tô preocupado, sabe, cara, em quem que fez, entendeu? Então, é isso que é importante pra mim, ser digno pro cara, sabe? O cara tá assim, de peito aberto, aqui, disposto. É óbvio que todo mundo tem que ganhar mais aqui, cara. Você tem que ver o tanto que os caras financeiros sofrem comigo, cara, que todas as contas que eu faço é pra conseguir melhorar os salários, entendeu? E assim, só que eu não posso melhorar o salário e colocar isso na frente do crescimento do negócio. Porque se a empresa para de crescer, o salário ele cresce até um ponto e para. Se a empresa continua crescendo, eu consigo oferecer mais no futuro. Então, eu tenho que olhar vários números, tomar algumas decisões que são chatas, entendeu? Mas hoje a gente já não paga assim super mal, mas não paga o que eu quero. Mas isso também não é o maior problema, é o que eu falo sempre. É óbvio que a gente quer melhorar um pouco mais, mas. E nós estamos num caminho, entendeu, Fernando? Eu acho que. É, aqui, uma coisa muito importante também, que a gente costuma falar aqui, é. Falando um pouquinho de produtividade. É quanto tempo que a gente passa com o cara. Porque uma coisa é você trabalhar, passar um bom tempo fazendo tarefas, fazendo coisas, né? A gente tem que ter um equilíbrio certo entre o tempo que você passa fazendo coisas e o tempo que você passa com as pessoas. Porque se você ajuda as pessoas, elas entregam mais coisas, entendeu? Se você só foca nas suas tarefas, beleza, você tá em dia. Mas e os caras? Estão conseguindo entregar? Se o cara não conseguiu, ele é incompetente, você vai mandar ele embora, vai pôr quem ali? Beleza, vou mandar ele embora agora. Quem que entra? Quem que vai fazer o que ele fazia, do jeito que ele fazia, na velocidade que ele fazia. Talvez ele tava quase chegando no que você queria, mas como você nunca parou para ficar com o cara, ele não conseguiu entender os pedaços que faltavam. Então, essa parte de equilibrar a tua entrega de tempo seu para a tarefa versus a entrega de tempo seu para as pessoas é uma coisa muito difícil. Para mim é muito difícil. Eu ainda tenho um vício ruim que é muita tarefa. Entendeu? Cada vez mais eu procuro me livrar disso, porque é com as pessoas que eu vou conseguir ter a velocidade que eu quero, entendeu? Porque, pensa, antigamente eu falava que eram eu, o Diogo, o Jack, mais quatro pessoas. O meu trabalho naquele meio fazia uma diferença enorme. Hoje a gente tá chegando a 70 pessoas. O meu trabalho nesse meio, que diferença que faz, cara? É um pra 70, entendeu? Então de verdade, se eu ajudar todo mundo, se eu conseguir ajudar 10 a fazer 10% a mais, já deu o Jason, entendeu? Já passou, então... talvez tem que virar um pouquinho essa mentalidade. E a gente ter sempre arrogante, sempre prepotente, achando que ninguém vai fazer igual você, só você que é foda. E eu acredito, né, que você que também, da mesma forma que eu, tem coisas que a gente faz, né, vamos dizer assim, das atividades que você aprendeu, desenvolveu aí, e vamos dizer assim, daquilo que você gosta de fazer, porque você também tem tesão em fazer isso. Como é bom, né, às vezes você sentar e falar assim, poxa, eu tô com tanto problema, tanta coisa pra resolver. Deixa eu, de repente, o seu tesão tá lá em escrever o código de alguma parte do seu software. Deixa eu vou sentar aqui e vou começar a resolver um negócio do software aqui, vou começar a desenvolver uma parte dele. E eu sei que tem a galera lá tudo, mas um estagiário faria isso que eu tô fazendo. Eu gosto pra caralho de fazer isso, eu vou fazer isso aqui só pra ter um pouco de paz. No meu trabalho eu tenho um pouco disso, eu me policio muito, porque tem uma parte dele que eu gosto demais. E assim, ele gasta uma energia, um tempo muito grande até ficar pronto. Mas eu aprendi a ensinar as pessoas a fazer e deixar as pessoas fazerem e vir só o resultado para eu analisar do que eu sentar e fazer. Porque teve uma época que assim, eu sentava e fazia. E, poxa, eu tava relaxado depois de fazer aquilo. Só que os outros problemas todos estavam falando, nossa, deixa eu olhar agora pra isso. Então, mas o que a gente tem que aprender é ter equilíbrio pra lidar com tudo desse jeito. É isso que é o difícil, né? É isso que é o difícil. Você ter essa paz de espírito pra tratar, por exemplo, um problema fiscal, trabalhista, sei lá, de pessoas, de gente, da mesma maneira como você lida com um código. Entendeu? Eu vou fazer um design de um cartaz, que é uma coisa que eu já fui design, já fiz de tudo. Eu trabalhei em gráfico, então fazia design, fazia parte de marketing, então, que eu adorava fazer. Pra mim, entendeu? É óbvio que eu poderia voltar a fazer, mas o que eu tento me prender hoje? Hoje eu sempre falo assim, aonde que eu consigo ajudar mais a empresa? Uhum. Sabe? O que eu poderia fazer que... Onde que tá a alavanca? Onde que eu ponho a alavanca pra... Não tem ninguém fazendo isso, os caras estão precisando. Então, e aí que eu vou... sabendo que às vezes eu não tenho a paz de espírito, que é o que me falta, que eu tô buscando, pra, sabe, terminar aquele trabalho só cansado, não estressado, irritado, puto, como às vezes acontece, cara, você tem coisa que você vai lidar que você não tem essa paz de espírito toda. Não, beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, mas a gente tava falando lá da avaliação da galera. Que a gente caminhou pelo PCCS que foi abolido, mas... tem toda uma preocupação, assim, ó, um combinado já, uma negociação feita, as coisas vão melhorar e mais ali na frente. E isso tá fechado, esse negócio tá combinado. Uhum. Mas e a avaliação de, vamos dizer assim, a gente começou semestral, aqui... anual? Então, essa é uma coisa que a gente começou aqui a fazer e a gente mudou completamente. Tá, então talvez vocês fiquem meio chocados com o que eu vou falar. Não, eu não vou ficar, eu tenho uma opinião pessoal a respeito disso. Essa avaliação pra mim é uma idiotice, entendeu? É outra coisa que eu acho que é uma babaquice completa, tremenda, porque é bem simples, se o cara fez uma cagada agora, você precisa conversar com ele, assim que você e ele puder, vocês têm que conversar e resolver aquilo. E corrigir, botar as coisas de novo no rumo, entendeu? Isso exige muito mais atenção e preparo do que fazer uma avaliação 360 uma vez por ano. Entendeu? Que a disposição, o desgaste é muito maior. Desgaste seu, que tem que estar o tempo todo... Na verdade, o que exige mais é uma coisa só, atenção. Só exige mais atenção. Então você tem que estar o tempo todo atento para falar, olha, isso aqui não tá legal, cara. Isso aqui. Então, isso é uma coisa que a gente tem aprendido agora a fazer, entendeu? A gente tinha feedback mensal, a gente coisa que a gente tá mudando completamente, porque para tornar a coisa mais fluida, deixar de ser um evento, isso não precisa ser um evento, isso pode ser a partir do trabalho diário, entendeu? Então assim, é uma outra visão. Então, pô, Jesus, mas como que você sabe quem merece promoção? Porra, se você não sabe quem merece promoção e o cara não sabe porque o outro está sendo promovido, isso é um problema de comunicação na empresa. É, grave. Todo mundo que senta do lado do outro sabe quem que é o cara mais fora dali dos três. Entendeu? Sabe? E outra... Ele sabe quem enrola. Aqui a gente não tem promoção. Aqui a gente não vai ter nem cargo, cara. A gente tá fazendo um negócio para eliminar completamente a hierarquia. Então, sabe, o negócio é o seguinte, quem que vai pegar esse pepino e resolver? O cara que levantar a mão, então é teu, cara, leva. Eu preciso descascado desse jeito esse negócio. Você consegue? Consigo, então mete braço. Ou então o cara voltar, vou descascar diferente. Beleza, arrebenta. Entendeu? O que você quiser fazer. Mas é a história da avaliação. Cara, eu não acredito muito em técnica, entendeu? Uhum. Pra você lidar com o sentimento de pessoas. Exatamente isso, cara. Eu acho que o pessoal fica fazendo uma força danada pra pôr o desempenho no Excel. E muito do desempenho, ele não vem de coisas que são possíveis de medir no Excel. Você não consegue ver no Excel a pesquisa que o cara fez em casa. Você não viu. Você não tem como saber que ele fez. Que ele fez essa pesquisa e descobriu um jeito melhor de fazer as coisas e trouxe esse jeito melhor. Você quer ver o negócio que está acontecendo hoje? Hoje está rolando um hackathon. Inclusive que eu sou mentor. Daqui a pouco eu vou para lá. Que é uma maratona de programação aqui na exposição de Cornélio Procópio. Na famosa, mundialmente conhecida Expocop. Você entendeu? Que ninguém sabe o que é essa porra, só tem uns boi lá, sei lá. Mas tá tendo um hackathon lá. Pô, cara, tem, sei lá, ontem eu fui lá e encontrei três caras da empresa, Hoje eu sei que mais 3 iam diferentes e mais alguns que foram ontem. Pô, tem... Onde que entra isso? É. Não cabe, não. No Excel não entra. Onde que entra isso? E isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de que ajudar a comunidade, estar junto. E o legal da ForLogic é que hoje ela já tem mais importância do que eu. O Jason não ir não causa mais o impacto, entendeu? Porque já tem mais pessoas lá. Não, e não é o desconforto, é assim. Porque o desconforto, cara, de verdade, eu quero que foda-se. Eu causo desconforto onde eu vou. Entendeu? Porque eu sou bom de desconforto. Entendeu? Porque eu faço perguntas que as pessoas não fazem. Mas não causa um impacto, porque antes o Jason não ir, putz, não vai ter um cara aqui pra ajudar a gente. Agora, tudo bem, eu ainda vou daqui a pouco, né? Mas eu tô procurando me limitar, cara, senão eu não tinha nem final de semana mais, né? Com a minha família. Então, mas eu vou lá daqui a pouco. Mas o legal é que o Jason não ir, tem 6 caras lá. Tem mais gente que o Jason indo, entendeu? Então, isso é mais legal, sabe? E são caras melhores do que eu. Então não é que, o Jason tá mandando estagiário. Não é esse o negócio. Uhum. Entendeu? Não, o negócio é que tem umas pessoas que acreditam no que eu acredito, fazendo coisas que eu acho importante fazer, eu tô apoiando que elas façam. Uhum. Pô, cara, eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo. Então, esse é um exemplo disso que você falou, né? Pô, os caras estão lá. E aí, vou colocar na avaliação de desempenho, participou de hackathon, sim ou não? É. Entendeu? vou dar... Aí o cara lá, por exemplo, o que é injusto, né? Às vezes o cara que não foi, porque ele tá cuidando da mãe, que tá doente, do filho... Exatamente, que teve um problema, que mora longe. Mora longe. E aí você fala assim, pô, não, eu vou dar um bônus pra esse aqui que participou e pra esse outro não. Peraí, não é esse isso, outro aqui, cara, também merece pra caramba. Não, ele... não é isso, exatamente isso. Você pegou, isso. Não é uma competição. É cada um entregando o que pode na medida que pode. Isso. Porque daqui a pouco, agora vai ser óbvio que você vai olhar e tem um cara que não entrega nada nunca. Fala, peraí, cara, o que tá acontecendo? Você não tá querendo fazer mais o trabalho aqui com a gente? E não é nada nunca fora do horário, pode ser dentro do horário, entendeu? Uhum. Sabe, não é. Aqui na ForLogic, eu não gosto de hora extra. E não é porque eu não quero pagar hora extra. É porque eu quero que o cara vá pra casa descansar. Poder descansar. Ninguém trabalha no sábado. Ou estudar, ou se desenvolver, ou aproveitar as outras horas lá que eu falo ele não tá esse. Passando dormindo, ou que ele não tá passando aqui na ForLogic, ele tem que passar. Sendo um ser humano melhor de alguma forma. Isso, eu falo, essa hora, cara. Ah, não, mas eu queria trabalhar um pouco mais. Então estuda, velho. Estuda. Tem coisa pra fazer. E se quiser, eu tenho coisa pra você estudar. Tem isso que a gente precisa estudar, isso aí que a gente não sabe fazer. Uhum. Entendeu? Não tem lacuna. Quer ajudar? Tem isso aqui, mas ficar aqui só por ficar, só pra poder. Você não entregou no horário, porque no horário você fez outra coisa e não devia estar fazendo, não, tá errado. É, porque a gente vai corrigir o plano paliativamente, cara. E o negócio da produtividade, pra corrigir de um jeito sistêmico, você tem que conseguir com que as pessoas consigam priorizar as coisas da maneira correta. Que esse é o principal. Aprendam a dizer não. Não dá. Não posso fazer. Ou colocar, mas eu quero. Se o cara se levanta, eu tô as duas tarjetas e falo, tem essas duas coisas pra fazer. E mais que você me pediu. O que, que você quer que eu faça? Uhum. Como que nós vamos chegar junto num consenso que nós vamos fazer? Ah, não, faz a minha. Beleza. Então vamos chamar o Diogo lá que pediu outra coisa, vamos combinar com ele também. Porque senão, entendeu? Quando a gente falha, e a gente falha mesmo miseravelmente em prazos, em entregas, em produtividade, é porque a gente tá com a atenção deturpada, a atenção não tá onde devia estar, e porque a gente não conseguiu priorizar direito. É simples assim. A gente nem colocou em discussão as prioridades, entendeu? Uhum. O que gritou mais alto chegou primeiro, entendeu? O que gritou mais alto tomou o tempo. Então isso tá errado, não é assim que a gente tem que fazer. Urgência, né? Urgência, tudo é urgente, então nada é urgente, então cagado, né? Exatamente. E você nunca faz o que é importante, que você faz só o que é urgente, e você espera o que é importante ficar urgente, e você faz de qualquer jeito o que era importante. E né? Você então, vive só na reação. E quer dizer, em que momento você vai se antecipar, em que momento você vai conseguir fazer inovar. O encantamento. Né? Isso aí. Fala pra gente aí, antes um pouquinho da gente encerrar, fala um pouquinho pra nós aí do que você participou aí nas últimas semanas e o que tá pela frente aí na agenda, o que você tá. Quais são as coisas bacanas aí pra ForLogic e que o Jason vai estar envolvido? Cara, da minha agenda, cara, vamos lá. Eu participei da última semana aqui, eu participei de alguns eventos da Endeavor, a nossa empresa foi selecionada pela Endeavor. A Endeavor monitora umas 5 mil empresas no Brasil, né? Das 5 mil, umas 200 deles falaram que entraram em contato para falar do scale-up da indústria, que é um projeto onde eles vão pegar empresas que crescem acima de 30% ao ano, e vão dar um gás para ver se ela se transforma numa empresa de alto... Que nós já somos uma empresa de alto potencial, né? Que a gente consiga crescer cada vez mais. E a Forlogic foi selecionada, foram selecionadas 20 empresas no Brasil, a gente foi selecionado. Então eu participei disso. Tenho participado de alguns treinamentos, eu tenho feito algumas qualificações da Metanoia, que é do Roberto Tranjan, que é um negócio fantástico, eu tenho gostado muito do que eu tenho visto lá. E participei de uma convenção na GQ, que é uma empresa de consultoria que tem algumas filiais no Brasil. A Forlogic fez uma parceria com eles para entregar o QualiEx para os consultores e para os clientes deles. Uhum. Então é um negócio bem legal. É, tudo isso, cara, tipo assim, nas últimas duas semanas, entendeu? E daí, semana que vem eu tô no Ecotic, que é um evento aqui em Londrina, que vai ter um evento de TI, e comecinho de novembro eu vou para Portugal pro Web Summit, né? Então, eu tô contando um monte de coisas muito legais, a gente tá estudando coisas diferentes também aqui na Forlogic, e, meu, a agenda não para e tem sempre muita coisa pra gente fazer, tá? Ah. Então, eu acho que o mais legal de tudo é a gente ter isso controlado, né? A minha agenda é o meu porto seguro, cara. Se eu falar pra você que nós vamos fazer alguma coisa, tem que estar na agenda, senão a gente não consegue fazer, entendeu? Não, é meio impossível. Não, beleza. E, ó, eu vou colocar na descrição do podcast o link pra Forlogic e pra coisas, pra sua palestra lá que você deu no Epicentro do ano passado. Não. Cara, aquela palestra foi matadora. Vou te falar que muitos héteros suaram pelos olhos. Então, ali... pra dar aquela palestra, cara, eu sofro demais, eu tive que dar essa palestra de novo mais uma vez e eu não consigo não me emocionar, porque é uma droga, entendeu? Mas foi muito forte, cara. É muito forte, porque aquilo ali é, como eu posso falar, é um exemplo vivo de como é o valor da Forlogic e é o valor legal do Jason. Legal, valeu. Eu quero te dar os parabéns aí pela atitude lá, foi muito bacana, eu achei muito, muito massa, muito enriquecedor, muita gente devia olhar aquilo e falar assim, cara, se eu pudesse ser um pouquinho assim, não só canalha como eu sou normalmente, mas se eu pudesse ser um pouquinho daquele jeito ali, eu vou ficar muito feliz. É difícil. Ah, já que você falou da palestra, só pra te falar, vai ser um blog, viu, relacionado àquele tema, que eu vou escrever, eu me comprometi a escrever semanalmente, ou pelo menos a cada 15 dias, um artigo diferente falando de como eu sou canalha, tenho vários exemplos. Show de bola, eu vou acompanhar, pode ter certeza que vou acompanhar. Vai ter alguma coisa que pediu muito pra mim fazer isso. Eu sou um cara que eu não sou bom de escrever, eu até escrevo, mas eu confesso que eu não tenho esse hábito, entendeu, de ficar o tempo todo gerando conteúdo. Você vê, meu Facebook é paradão, eu faço um milhão de coisas, eu não sou um cara postador, entendeu, mas como tem a ver com, algumas pessoas falam que é importante pra outras pessoas, então eu vou tentar vou fazer pra ajudar quem eu puder nisso daí. É isso aí. E, beleza? Cara, ó, mais uma vez, né, obrigado aí pelo tempo de vida. O Luciano Pires, ele fala, né, troca a palavra tempo por vida. Muito obrigado pela hora e 20 que você deu aí da sua vida pra nós aqui. E eu vou fazer o máximo do esforço pra poder entregar isso pros nossos ouvintes, pras pessoas que vão nos ouvir. E que, pra honrar esse tempo que você doou, seja tudo que a gente falou aqui seja positivo e produtivo para elas, que elas possam aproveitar e também seguir de exemplo, né? Sim. Fazer essa pedrinha no lago aí, fazer onda para mais lugares. Legal. Cara, foi um prazer participar, Fernando. Sempre que você quiser falar comigo, sabe que você tem meu contato, você tem meu Telegram, você tem meu WhatsApp, cara, eu tô à disposição. Os caras, o meu contato, meu Telegram tá em todo lugar, entendeu? Eu sou super acessível. Eu só não tenho dinheiro para emprestar, gente. O resto, nós estamos à disposição. Beleza? Então, você não está muito diferente de eu e muita gente, não. Beleza, tem solução para tudo, menos para morte e para dinheiro. É isso aí. Você que está ouvindo aí, cara, você aguentou 1h20, você é um campeão, cara. Você merece o meu abraço, tá bom? Parabéns para você que chegou até aqui. No final, você vai receber um código promocional para ganhar alguma coisa. mas na frente a gente vai pensar nessas coisas, gente. Agora não vai ter jeito, não. Agora... Então tá bom. Beleza? Ô bicho, brigadão, tudo de bom pra você aí e pra sua equipe e pro sucesso que ainda vai vir, que a gente vai ouvir muito falar da Forlogic, se Deus quiser. Um abraço, Fernando. Beleza, cara, tchauzão pra você, brigadão, bom domingo. Tchau, tchau. Muito. muito obrigado para você que chegou até aqui. Hoje, o papo foi com o Jason, mas o próximo pode ser com você. Forte abraço e tchau! Do you remember things we've done together? Talked about being so free. I'd like to kiss you, desperately kiss you, like I did in 1993. Summers came, years passed by, but I can't.